coração tão triste, conheceu o Salvador, que do céu desceu à terra para ser meu Redentor. Oh, sublime, é seu grande santo.